ganha um gato. Mas não quis comer sozinho. Ixo ganha um gato. Mas não quis comer sozinho. Ele chamou seus camaradas. Pedaço por pedacinho. Ele chamou seus camaradas. Pedaço por pedacinho. Cemitério é casa linda, mas ninguém quer morar lá. Cemitério é casa linda, mas ninguém quer morar lá. Mora lá, mora lá, sete caveiras mora lá. Mora lá, mora lá, sete caveiras mora lá. Cemitério é casa linda, mas ninguém quer morar lá. Cemitério é casa linda, mas ninguém quer morar lá. Mora lá, mora lá, sete caveiras mora lá. Mora lá, mora lá, sete caveiras mora lá. Vai, violino, vai. Violino, vai, vai tocar pro Satanás. E vai, violino. Vai, violino, vai. Violino, vai, vai tocar pro Satanás. E quá, quá, quá, mas que linda risada que o Exu vai dar. E quá, quá, quá, mas que linda risada que o Exu vai dar. Mas que linda risada de quá, quá, quá, que linda risada que o Exu vai dar. E quá, quá, quá, mas que linda risada que o Exu vai dar. Laroye Exu. Muito bem, estamos aqui com o senhor Sete Caveiras e a gente vai começar por onde eu propus no vídeo anterior, mas só antes de começar, a gente está vendo aqui um toco com várias velas em cima, o seu sete. Tem 1, 2, 3, 4 velas pretas e 3 vermelhas. Tem algum significado isso? Não. Aqui é o seguinte, meu velho. Isso aqui foi colocado só para me favorecer aqui, para ficar mais só para pegar minha cachaça. Isso aqui não tem outro motivo. Não, mas é uma firmeza, não. É só para me pegar minha cachaça, ficar mais fácil aqui. Ah, entendi. E tem Exu que é o seguinte, ah, mas tem que vir a Equete, tem que vir o outro para servir. Eu não, eu já sou desenrolado, eu já me viro mesmo. É? Se tiver minha cachaça para me pegar, se tiver que fumar, eu acendo mesmo, não tem essa. Mas agora, o número de velas que tem ali e a cor não tem nenhum significado magístico. Sim, o número de velas existe por quê? Minhas sete caveiras. Ah. Tô louvando meus camaradas aí, deixa todos iluminados. Olha. Entendeu? Louvando. Usa eles para poder participar junto comigo aqui. Mesmo que o que está presente sou eu, mas determinei a cada um ficar em cada ponto. Cada um uma encruzilhada, um ou outro aqui. Outro lá de fora, outro no portão, outro numa encruzilhada, outro no balé, vendo se não vai existir uma força negativa para vir querer atrapalhar os trabalhos do dia de hoje. Olha. Às vezes pode acontecer isso, então, claro. Sim. A guerra astral, meu velho, a guerra astral, ela é muito grande. É. A guerra astral é muito grande. Sempre tem um inimigo que está querendo te dar um prejuízo, sempre está querendo te atrapalhar. Ai. Dessa forma que funciona. A guerra astral. Sim. Entendi. Então, se alguém quisesse atrapalhar hoje, o que, que ele podia fazer? Ele podia querer entrar aqui. Podia querer entrar aqui. Vamos por você me fazer um determinado tipo de pergunta. Ah. E eu te entender de outra forma e quis ir lá com você. Olha. Aí que eu digo que é um espírito obsessor, um espírito sem luz. Certo. Porque ele veio só para atrapalhar. Aí uma pergunta que eu não entendi, por ele estar me influenciando em algumas coisas, aí pergunta, pô, mas o Exu é influenciado? Sim, é muita coisa no plano astral que às vezes nem a gente mesmo enxerga. Olha. Que o povo quer tacar areia nos nossos olhos para a gente não poder enxergar um passo à frente. Certo. Nossa, então agora o senhor desmistificou a ideia de que Exu é imbatível. Não existe isso. Eu já cansei de dizer aqui pro meu filho, pro povo da casa. Aquele que sabe tudo e pode tudo, na terra ainda não pisou. Se eu pudesse tudo, meu filho já tinha trocado esse telhado, já tinha aberto a parede, já tinha feito tudo. Você tá entendendo? Arrumava um cabra aí, ó, vai trazer um cabra aí que é o seguinte, o cabra tá com dinheiro e vai pagar tudo, aí vai tudo resolver. Olha. Por que, que até agora tá desse jeito? É. Porque eu vou estar sendo mentiroso se eu falar que eu tenho essa capacidade. Uhum. Eu tenho aqui. Até aqui eu posso, até aqui eu enxergo. Daqui em diante, cada um pro seu cada um. Nossa. É que o povo não entende. Não acha entendi. Que a gente tá. Não é assim que funciona. Claro. Às vezes um espírito pode atrapalhar também entrando em alguém aí na rua e começar a bater no portão. Sim. Ué? Um zombeteiro. É. Pega um caba lá num boteco. Uhum. Aí conheceu meu filho, traz aqui na porta aqui pra cuidar e dá maior show. Aí fica naquele cai pra lá, cai pra cá. E ajuda, e reza, e não tem vela que acalma aquele espírito. Ixi. E aí que começa a palhaçada. Sempre com o quê? Com o cu cheio de pinga. Oh. Por isso que eu digo, bebida é uma coisa perigosa, tem que saber beber. Tem que saber? Beba a bebida, não deixa de beber. Nossa. Quando um umbandista bebe, tem gente que diz, meu Exu leva tudo embora. Leva mesmo? Sim. Uhum. Eu vou dizer de mim, novamente. Eu gosto muito de dizer... De mim. É. O que acontece aqui? Uhum. Vamos pôr. Se eu passar um aborrecimento pro senhor aqui. Isso. Um aborrecimento, o senhor me desafiou, falou um monte de merda. Isso, aquilo, outro. É. Quando eu for embora, alguma coisa é capaz de ficar no meu filho. Por quê? Aonde que eu digo? Aquele assunto do ódio, aquele assunto da raiva. Uhum. Deixou alguma essência. É. Porque a essência, na verdade, fica. No caso, o cheiro da bebida. É. O cheiro, o gosto do cheiro na boca fica. Fica. Mas o álcool em si, eu levo. Uhum. Igual eu tô aqui, ó. Bebendo essa cachaça aqui. É. Na hora que eu for ir embora, meu filho vai sentar e vai tomar cerveja. Que é de costume dele. Dele. Meu filho, quando eu desincorporo meu filho não toma água. Não toma. Ele só toma ou cerveja ou não toma nada. Uhum. É de costume dele. Tá. A não ser que ele desvira do santo. Se ele desvirar do Ogum, desvirou do Ogum, aí ele vai tomar água. Fora isso. Ou seja, uma vez seu Sete Encruzilhadas me disse, menino, você tem outorga para fazer esse trabalho. Então o senhor acha que às vezes o fato de outras pessoas não fazerem também é que às vezes num trabalho desse pode quisilar, igual o senhor falou com o Exu, e aí... Sim. É o que eu tô dizendo. É, todo tipo de trabalho que vai favorecer, sempre tem um lado astral negativo. Olha. Bom, pô, tudo que eu fizer aqui que vai favorecer ou a mim, ou a casa, ou fulano, ou beltrano, sempre vai ter um inimigo meu que vai querer vir pra atrapalhar. Ai. Só que aí tem que ver se ele tem a rola maior que a minha, pra ver se ele pode mais comigo. Claro. Eu gravei aqui com o senhor agora até eu chegar em casa, até eu trabalhar em tudo isso, até colocar para as outras pessoas verem, tem todo um processo. E o inimigo do senhor pode muito bem querer estragar. Chegar aqui, o cara acaba tal, caiu o assunto, acabou o assunto da filmagem lá, tem tudo isso. Nossa. A inveja, qual é o pior feitiço que existe? Vamos ver. A inveja. A inveja? É o pior feitiço. O pior feitiço. Quem desmancha a inveja? É. Ninguém desmancha a inveja. É a magia, né? Não existe. Isso. É um assunto que não tem como você tirar aquele olho. Não tem a falar. Eu quero que me venha alguém que me fale assim, ó. Eu consigo desfazer um feitiço, um assunto de inveja. É. Eu acredito no quê? Existe banhos, existe ebó, existe velas para anjo da guarda, que cria como fosse um escudo protetor perante a certo tipo de coisa. Agora falar que no meu consigo desmanchar uma inveja, não tem como. Nossa. Não tem como. Porque assim, é um negócio que está intrínseco no sentimento da outra pessoa que vive alimentando aquilo. Não é igual um feitiço. Essa magia fica... Ela uma vela, amarrou um pano, um caixão, vela preta, tal, cova tal, endereço tal. Não tem, ó, vou lá na cova tal, endereço tal, o pano é assim, enrolado assim, vamos lá. Quebra o assunto. E agora é inveja. Que é um olho. Aí você está dormindo com o inimigo. Posso. E dormir com o inimigo é foda. Nossa. Tá dormindo aqui, mas ele não tá me secando. É. Como você vai desfazer isso aí? Nossa. Claro. Ou seja, o inimigo do senhor pode dizer assim, não, agora o menino tá embora. Vamos fazer alguém pegar o aparelho dele no caminho. Sim. Pode ter tudo um. Tem tudo uma série de coisas. É. Uma série de coisas. Tanto é que meu filho falou, caralho, será que o cara vai chegar hoje lá pra fazer o assunto? Olha. Falei, meu velho, fique tranquilo, o cara vai chegar. Falou pra ele. Fique tranquilo, o cara vai chegar. E chegou até antes do horário que meu filho pensou que ia chegar. Pela esperança, é. Chegou até antes. É, claro. A gente marcou pra 6 da tarde, eu cheguei 6:30 e ele esperava que eu fosse chegar 9 horas. Sim, tá devido ao tempo, né, devido a uma série de coisas. Choveu, metrô, ônibus, parou, tudo tá certo. Claro. Então, quando uma pessoa se propõe a trabalhar pra ser útil pro próximo, ela também tem que esperar que vai ter uma força antagônica contrária querendo parar ela, né? Então, segredo é essa aí. Quem pratica caridade tem que estar preparado para receber ingratidão. Por quê? Você vai fazer o bem, ajudar, louvar, encantar, tirar do seu para dar ao povo. Só que você não deve fazer isso esperando que a pessoa vai fazer a mesma coisa. Você tirou a sua roupa do corpo e deu ao cabra. Isso. Você esperar uma meia dele, ele não dá. Caralho, tô decepcionado. Não, você não deve decepcionar, tem que esperar já. Pior. Já espere. É. Nossa. O senhor, a gente vai falar um pouco da diferença entre Umbanda e Quimbanda, mas antes eu vejo que o senhor tem, assim, o senhor não, o aparelho do senhor tá usando no pescoço, que às vezes um novato não saberá dizer o que, que é tudo isso. É algo que o senhor pode ensinar a gente, o senhor prefere não falar disso, são guias... O que, que é? Eu só tenho uma coisa a dizer. Tudo tem um tempo, tem um preparo. E pra mim usar esse fio que eu tô usando aqui hoje demorou anos. É um fio de conta que o senhor chama? Isso. Certo. Ele tem umas caveiras nele, né? Sim. 21 caveiras. Não vou revelar os mistérios. Claro. Mas tudo tem o seu tempo. Agora o que eu não aceito... Não aceito. É chegar um médico que nasceu hoje, virou aí 3 meses um abian. Chegar com um fio desse, dessa qualidade aqui, e falar assim, eu sei mais do senhor. Ixi. Você não sabe nem o peso que ele está carregando no pescoço. Nossa. Né, de novo é esse aqui, ó. Delegum. Como te chama? Delegum. Delegum. Isso, daqui, o fiozinho aqui, ó. Mas não, eu gosto, verdade, eu tô não, numa idade que eu posso usar tudo desse aqui, ó. Mas eu gosto desse. Idade, ou seja, faz 12 anos que o senhor vê na parede. Sim. Eu não digo, eu digo perante a nação que do que, porque meu filho é feito. Aí tem o quê? Tudo por idade. Ah, entendi. Aí tem a diferença. Na Umbanda eu já não sei como que funciona. Certo. Eu não sei como que funciona um médio. Vamos pôr, você tem. Vamos pôr, você incorpora 3 anos, o cargo que é dado a ele, eu já não sei dizer. Tá. Eu digo na nação do Candomblé. Certo. Aqui é uma casa de quê? De Quimbanda? Umbanda com os fundamentos de Candomblé. Entendi. Tem muita gente que fala assim, mas como isso aí não existe? Umbanda com os fundamentos de Candomblé. Aí eu vou explicar ao senhor. Ah lá. A maioria das casas de Candomblé hoje era o quê? Era Umbanda. Ah. Era Umbanda. O que aconteceu? Não vou dizer, a grande maioria. Sempre rodou lá no Preto Velho, rodou no Boiadeiro, rodou no Baiano, rodou no Cigano, rodou no Caboclo. Fez feitura de santo. Aí vamos pôr a casa do, da onde se foi feito, determinado lá, que a gente só cultiva orixá e Exu. Aí você vai abandonar o Preto Velho, vai abandonar o Caboclo, vai abandonar o Boiadeiro. Ixi. Eu tô dizendo de mim. Eu não vejo dessa forma. Sim. Por isso que eu digo, os fundamentos que a gente tem é de Candomblé. Mas a gente cultiva Umbanda e não é Umbanda branca. Porque a gente é aquela Umbanda branca. Que é nas ervas, aquele negócio todo. Que é diferente. No caso, na minha visão, que eu acompanho, existe muita diferença da Umbanda branca, uma Quimbanda preta, uma Quimbanda... Existe da Quimbanda branca, existe vários tipos de Quimbanda. Entendeu? Certo. Claro. Então aqui é uma casa de Umbanda com fundamento de Candomblé e não é Umbanda branca, que tipo de Umbanda? É o que eu estou dizendo, no fundamento Candomblé. Tá. Aqui a gente tiver que fazer um ato, que já existe algum tipo de, não vou dizer os detalhes, a gente faz. Claro. Já tem casas que não faz certo tipo de coisa. Sim. Sim, eu vim de uma casa onde se o feitiço foi feito com sangue, eles precisam usar sangue para quebrar. Exatamente. E a gente vê um lugar, eu mesmo nunca queria chegar num lugar onde se mata animal para salvar a vida dos outros. Aí que eu tô dizendo pro senhor, existe casos e casos e casas e casas. Claro. E cada um tem seu jeito de trabalhar. Agora que a gente entrou nesse assunto, o sangue tem que função na quebra de um trabalho? Tudo como serve pra morte, serve pra vida. Como livra? É, no caso, eu estou com um problema. Meus órgãos internos estão todos condenados. É. E eu sei que é por ato de magia. Por ato de magia, e está condenado perante ao doutor, ao cientista, que hoje ele quer explicar tudo. É. O cientista não existe cura, não existe milagre, não existe nada disso. Sim. Pra ele é tudo medicina, tudo ele. É, não, isso aí tem que tomar injeção tal, isso aquilo outro. A ciência é materialista. Isso, quer explicar tudo. É. Aí eu digo aqui, se existe um certo tipo de ato, um feitiço, algum tipo de coisa que envolveu atos de sangue, de bicho, foi feito de um ato que se com três te colocar, com sete eu retiro. Oh. Entendeu? Uhum. Então por que não fazer algum ato para retirar aquilo, se tiver que existir um ato de um frango, de um cabrito, de um bode, que eu não vejo maldade nenhuma nisso. É. E eu digo mais. Uhum. O povo tem mania de dizer que a matança, que isso, aquilo, outro, é coisa do diabo, que não existe. Uhum. O senhor já leu a Bíblia? Já. Algumas coisas, ou já leu por inteiro? Não, então. Tem alguma coisa que você deve entender. Já. Evangelho. O que foi dito? O que foi dito, só vou dizer isso aqui, que eu não sou evangélico, nada disso, só para você entender. Certo. Porque quando eu envido, eu entendi algumas coisas, algumas passagens. É. Se de 10 cabritos que o caba lá cultivava, lá criava, de um, vamos pôr, de 10, aí onde entra o dízimo. É. Olha só. Olha o assunto que eu tô chegando. Se de 10 cabritos, você ganhou 10 cabritos, tá bacana lá os cabritos lá e tal, de um, dos 10 você vai tirar um e dar fumaça, subir aos céus. Degolar e subir aos céus. O que isso quer dizer? Ah, claro. Arrancar o pescoço, cortar a cabeça. E aonde? No altar, no lugar certo. E fazer o quê? Uma fogueira que a fumaça subir aos céus e o quê? É minha. É minha o quê? Agora quem quer dizer... Agora quem quer dizer que o sacrifício de animais é maldade? É. Se quem tem entendimento, que eu vejo muita gente falando muita merda aí, não sabe nem que porra que tá dizendo. Agora eu quero que me explique isso pra mim. O que isso quer dizer? É. Se a fumaça degolar e subir aos céus. É. Tá escrito. Certo. Não fui eu que criei isso. É. Será que foi o homem que inventou? Não foi. Não foi. Ou seja, existe o propósito por trás e a utilidade. E quando necessário, deve ser feito. Sempre existiu, meu velho, sacrifício. Sempre existiu o sacrifício. Não foi de agora. Uhum. Isso aí já é milenar. Uhum. O sacrifício é milenar. Uhum. Só que o povo acha, mas vou capar isso, aquilo, mas isso aí é mal. Não tem maldade nenhuma. É. Tem propósito. Tem fé naquilo. É diferente. Certo. Claro. E outra, quem conhece Exu sabe que vocês trabalham na lei. Eu vou dizer de mim, meu velho, novamente. É. Vou dizer de mim novamente, nem todos. É. Né? Então como que a pessoa identifica um lugar certo para procurar uma ajuda? Acompanhando os trabalhos. Eu vou dizer aqui, vamos pô, vai chegar um médium novo, ele quer, vamos pô, quer participar da casa. É. Ele tem que acompanhar. Acompanhar. Acompanhar, vem nos dias de passe, nos dias de trabalho, no dia de oração. É. Acompanha e veja se sentiu aqui, dentro dele. Isso aqui é o que vai dizer tudo. Nossa. A intuição. Aqui é meu lugar. Gostei. Tudo disso. Tudo tem resposta. Tudo. Às vezes aquele não quer ver. Desde aquele que não quer ver. Não quer ver? Isso. Às vezes é colocado aqui o prato, o pão, a água. É. Ah, não, mas isso aqui eu queria comer um presunto e queijo. Isso aqui no salame. É. Só que tá vendo que ali existia o que ia matar a sua fome. É. Só que a sua falta de sabedoria fez você enxergar o quê? A gula. Quero coisas boas, sendo que eu não tenho condição nem pra me manter por enquanto. Nossa. E se tem uma pessoa que tá vendo o senhor e diz assim, ah, eu quero ir lá conhecer essa entidade. O senhor já vê, né, que esse trabalho que a gente tá fazendo, às vezes vai até despertar simpatia nas pessoas e vir conhecer os seus sete caveiras, sobretudo aqueles que trabalham também com sete caveiras, né? Sim, dessa forma. Mas eu vou dizer, se for pra vir aqui de mau coração, fica em casa. Melhor não vir pisar aqui não pra me dar trabalho, não vim aqui não. Como é que é vir de mau coração? Aquelas mulheres do inferno que vem pra arrumar o homem no barracão. Nossa. Vê lá a entidade incorporada, eu sei que eu sou um cabra tal, aquele negócio outro. Aí a mulher senta o rabo lá. Que aquele assunto. Aí no outro dia vem a conversa. Então, mas seu filho lá, o fulano da sua casa é casado, ele tem isso, aquilo, outro. Isso é o que mais tem, meu velho. Falando pro Pai de Santo. Isso, pergunta. O senhor ouve tudo. Sim, isso aí é o que mais tem. Nossa. Aí onde que eu digo pra você? Onde entra a palhaçada. É. Eu não sou contra. Eu não sou contra irmãos de santo se relacionarem. Não tem problema. Eu sou contra sim. O que acontece no depois? Ué. Tá numa boa, tá numa boa. Brigou, o outro não veio porque não quer ver a cara do outro. Aí onde que fode tudo? Entendi agora. Por quê? Se a maioria da pessoa passa o maior tempo na macumba, onde ela vai arrumar? A pessoa necessita de um grande amor, necessita de uma pessoa pra auxiliar, uma pessoa pra te fazer feliz. Aí onde entra uma pessoa que está ao lado dela o tempo todo, tá ali ajudando. Aí o que enfraquece é o quê? Quando surge esse tipo de coisa. Brigou. Aí o que acontece? A fé que existia já não existe mais. É. Aonde fica a questão? Nossa. É, realmente. Claro. Então o senhor não é contra. Isso é que depois que estraga, né? Sabe por quê? Porque depois você não fala o que você não falar. Fica no escondido. Fica? Fica no escondido, aí vai descobrir com o tempo e aonde que começa um monte de palhaçada. Então o senhor já fala na hora. É, já fala, ó, é isso, aquilo, só chega e esclarece. É, claro, pra não dizer que não avisou depois, né? Porque não vai sair da religião por causa de uma coisa passageira. É o que mais acontece. É? Puxa vida. E às vezes uma pessoa útil na casa, uma pessoa que tal tem isso, aquilo, aí o emocional acaba com tudo. Nossa Senhora. Então vamos lá. Chegamos lá no nosso assunto. Qual que é a diferença entre quimbanda e umbanda para o Exu? Eu adoro trabalhar numa quimbanda, na banda de magia negra. Olha. Aí que eu estou dizendo. Na minha forma de ser. Certo. Magia negra não precisa dizer mais nada. Não vou entrar em detalhe para revelar mistério de ninguém. Lógico. Agora, já na Umbanda, é aquilo que eu acabei de dizer. Existem vários tipos de Umbanda. Umbanda branca, Umbanda roxa, Umbanda com o nome de Candomblé. Aí varia. Para mim dizer aqui qual a diferença de Umbanda para Quimbanda, eu não vou poder te dizer porque existem diferenças de casas para casas. Como que eu vou dizer? Não, a Quimbanda é assim. Não, mas a Quimbanda aqui a gente... É magia, mas tem isso aqui que faz uma magia branca. É. Aí já muda tudo. Sim, entendi. Porque cada lugar tem a sua definição. Cada lugar tem mas sua definição. Mas o senhor já explicou a sua, né? É lidar com magia negra. Sim, no meu ponto de vista, eu não trabalho numa quimbanda. Eu gosto de trabalhar na quimbanda. É. Aqui não é quimbanda. Não. É um banda com fundamento de candomblé. Mas se o cara paga a parte no horário do menino, tá fora da lei da casa. Depende do assunto. É aquilo que eu falei, onde entra a luz. Entender o motivo, mas por que que você quer isso? Claro. Deixe bem claro, o porquê que você quer isso. Aí eu vou avaliar a necessidade para ver se existe o porquê de fazer certo tipo de coisa. Porque da sua parte de fazer isso. Deu claro. Poder ajudar, no caso, perante a pessoa. Ah, lógico. Porque o senhor também não faz as coisas só porque o beleza quer, né? Não. Pergunta que as pessoas fazem. No mundo espiritual, alguns livros dizem que sim. Espírito, entre eles, fazem sexo? Olha, meu velho. existe um lado oculto que eu também não vou revelar. Claro. Já te disse tudo. Certo, claro. Porque por conta de quem vai ouvir, né? Não vai conseguir interpretar e vai pensar besteira. Então não vou dizer nada em relação a isso. Mas claro. Existe um lado oculto. Não estou dizendo que existe um lado oculto, um lado místico de todas as coisas. Certo. E o Exu, o espírito em si, ele pode se plasmar com a aparência de criança, de jovem e de velho. Sim, se eu quiser incorporar num rato, eu incorporo. Que isso? Estou dizendo pro senhor. Num rato? Num rato. Você ouviu falar de rato mandado? Não. Eu acredito que algum outro já ouviu falar nisso aí. Como é que é? Aquela casa que, caralho, mas esse rato ninguém mata, isso é doido. É demanda. É demanda? Demanda. Ah. Ou seja, num cachorro, eu incorporo. Olha. Eu estou dizendo novamente, de mim. Ah, claro, claro. O senhor diz incorporar, né? Mas é manipular um pouco a vontade. Sim, do bicho ali. Dessa forma. Né? Não é incorporar igual o senhor está agora. Dependendo do assunto, a gente até encosta lá na hora lá e é o seguinte. Uh-huh. É o mesmo tamanho que eu tenho, uns 2,20 m mais ou menos. É. De eu. É. Tiver que chegar, eu chego. Olha. Ou seja, quem quer fazer maldade, quem é contrário ao senhor, quer destruir as coisas que o senhor está construindo, pode também fazer isso. É o que eu disse. Existe, meu velho, uma guerra espiritual. Ah, o senhor vai ficar muito orando. Do mesmo jeito que a gente estamos aqui para uma boa causa, existe aquele lado que está querendo um negativo, um lado para transparecer, para deixar um lado contrário disso. Olha. Para dar uma maldade, para dar uma desequilibrada, para dar um filho para amanhã não acordar para trabalhar, para não chegar... Para não chegar o aqué, para não chegar o dinheiro, para não chegar a mulher, para não chegar nada. Ixi. Então uma casa às vezes começou a ficar infestada de cupim. Pode ser feitiço. Pode ser isso. Pode ser, mas aí que entra o detalhe. É. Tem muita gente hoje louca. Louca? Louca por quê? Apareceu barata, é macumba. Se apareceu cupim, é macumba. Se apareceu rato, é macumba. Isso não existe. É, às vezes é falta de higiene. É falta de higiene, é falta de você limpar seu terreno que vai parar, vai melhorar. É. Então, qual que é assim a sua motivação presente? Qual que é a meta do senhor como Exu? O que, que o senhor quer conquistar? Olha, meu velho, eu quero conquistar o que eu não tive em vida. Uhum. Para os meus filhos e para o meu filho. Ah. Primeira coisa, saúde e paz. Uhum. Eu nunca tive paz. Nunca tive paz. Saúde e paz. Inteligência e sabedoria. Uhum. Que com a inteligência e sabedoria vai distante. Uhum. O restante vai do próprio esforço de cada um. Vai do esforço. Então o esforço é importante, pô. Tem que trabalhar. Acordar cedo, lutar, se esforçar, trabalhar, dobrar. Uhum. Nasceu filho de mãe rica, nem de pai rico, então tudo é dobrado. Nossa. E mesmo aquele que nasceu, sempre falta alguma coisa aí. É. Se não é do dinheiro, é do emocional, do mental, do espiritual, né? Que às vezes. Isso. Nossa. E quem tem dinheiro hoje? O senhor diz o quê? Se a pessoa não usar com sabedoria, depois que desencarna, o senhor já viu gente rica desencarnar? Sim. Que não usou bem o dinheiro? Sim, seu capa preta. Ixi. Tem um capa preta que o senhor conhece que é assim. Barão. Aham. E não usou bem a oportunidade. Seu capa preta, seu meia-noite. Ixi. Tem inúmeros Exus que foram barões, donos de cafezal, donos de colher de algodão, de várias coisas. Quando pergunta assim para o senhor, quem que o senhor é, na verdade, se é a representação da linha dos sete caveiras nesse momento, o senhor vai dizer daquele que o senhor falou já antes? Sim. Do capataz, é isso? Não. Sou o capitão, você diz eu em vida. Isso. Quem sou eu em vida? Isso. Quem fui eu? É, ué. No caso, quem fui eu em vida? Isso. Eu fui capitão do mato. Capitão do mato. Trabalhava para um caba dono de um cafezal. Olha lá. No caso, fui o dos capitão do mato, que eram vários, eu fui um que, como se fosse o que eu confio, que era eu. Nossa. Só que aí eu dei a mancada. A mancada? Qual que foi a mancada? Porque você sabe que naquela época, uhum, o que mais tinha era o quê? No caso, vou dizer assim, como diziam os escravos perante a ela. Uhum. Que hora que essa mulher tinha um carinho? Que hora que essa mulher tinha um chamego do marido? Ixi, nenhuma. Nenhuma. Aí onde que eu entro? Nessas horas. Que aí que foi a minha desgraça. Foi aí? Eu achei que o senhor tinha caído na mão dos índios do negro. Não, meu velho. O que que aconteceu? Uhum. Eu tinha um cabra que eu trabalhava ele. O que aconteceu? Eu nunca fui rico, nunca fui dono de propriedade, dono de porra nenhuma. É. O que eu ganhava, eu gastava. E o que eu gastava, e o que eu não gastava, eu fazia de maldade perante aos outros. Nossa. Aí o que aconteceu? Tem uma cantiga que diz, perguntaram pro Caveira quem foi que te matou. O Caveira respondeu, foi a língua, seu doutor. Isso. Então eu digo ao senhor, por confiar em algumas situações, eu tive uma perca, que foi naquela época, que eu disse a um cabra, que eu achava que era meu compadre, meu camarada, em relação ao quê? Eu tô isso, aquilo, outro, envolvido com a mulher do cabra, do barão. Nossa. Com a mulher do barão. Aí onde que eu digo? A inveja é uma desgraça. O cabra, por mesmo sabendo que eu tinha um assunto com a mulher do cabra, e viu o tratamento que o cabra me dava, foi lá e soltou a língua pro cabra. Você tá entendendo? Certo. Aí onde começou o quê? Onde foi meu fim. E no começo que eu disse, me pegaram, tal, judiou, amarrou, tal, fogo, facada, deram tiro. Quando eu comecei a incorporar no meu filho, eu tinha muito dessa época ainda, perante o que foi vivido entre eu e ela. Uhum. Foi vivido entre eu e ela. Nossa. Claro. E o senhor disse que tem algumas coisas que o senhor não lembra. Algumas coisas eu não sei dizer. Claro. Bom, um exemplo é o seu nome. Sim. Claro. E isso cai no esquecimento até porque o senhor mesmo trava lá na sua cabeça, que é um negócio que o senhor não quer ter acesso. É tudo uma coisa que tudo na melhor hora. Na melhor hora chega. Já certo. Me perguntaram isso, meu nome em vida. Uhum. Se teve filho, eu não sei dizer. Só sei que eu tive irmão. Certo. E depois que o senhor chegou no mundo espiritual, aqueles que o senhor maltratou, procuraram o senhor? Meu velho, foi bicho feio. Uhum. Alguns, quando eu evoluí, depois de morto, quando eu tive a evolução de reconhecer o que é uma verdade, o que é uma desculpa, o que é, no caso, um me perdoe, e para explicar? Ixi. Ninguém entende. É. Tem palavras que não se diz, e tem coisas que você esquece, mas você não perdoa. É. Ou seja, aqueles a quem o senhor fez mal, depois que o senhor tinha se redimido, não tem como explicar. Eu cheguei numa evolução de chegar e falar, vamos, perante nós estamos aqui no mesmo lugar. Vamos pôr pra trás. Vamos tentar ser amigo. É. Não existe isso. Não existe. Claro. Com alguns espíritos. Uhum. É. Nossa. Existe... Bom, vamos continuar nisso, daqui a pouco eu chego lá. Esse que traiu o senhor também foi de atrás depois que morreu? Não, eu também não estava certo. Ah, o senhor reconheceu? É que eu estou dizendo, com a minha evolução, eu reconheci, mas quando eu fui lá para outra banda, não. Não, então. O Roger era mortal. E aí? O Roger era mortal, mas eu nunca encontrei com ele. Não? Nunca encontrei com ele. Se encontrasse? Naquela época eu não sei dizer o que eu faria. Mas com essa boa no plano espiritual. Eu tentei atazanar, mas eu tinha muitos cabos em cima de mim que me controlavam, me prendiam, me falavam isso e aquilo outro. Ah. Eu tive uma boa doutrina. Aham. Tive uma boa doutrina. Foi isso que definiu, então. Sim. Claro. E quando a gente diz aqui na Terra que a gente tem um livre-arbítrio, uns dizem assim que é tudo predestinado. O senhor sabia que eu vim aqui já faz 3 anos. Eu podia escolher não vir? Ou se está no seu caminho, você pode fugir, mas vai acontecer. Olha, meu velho. Tem coisas que estão no seu caminho, como esse trabalho que o senhor faz hoje, está no seu caminho. Olha lá. E o senhor vai ter sucesso nisso. O senhor pode escrever aí, marcar hora e data, que eu estou dizendo para você. Vai ter sucesso no seu caminho. Sucesso, sim, vai chegar no coração das pessoas. Porque vai o senhor tem um propósito. Sim. Por mais que é numa forma de caridade, sim, existe um propósito na sua mente, no seu eu, lá, sim, no fundo do seu eu, existe esse propósito que o senhor quer falar. Eu estou fazendo isso, isso, isso, isso. Num diálogo, numa conversa, isso, mas eu tenho um propósito da minha vida daqui uns anos, sim, que eu quero para mim. Uhum. E isso aí vai chegar, talvez até mesmo em cima desse trabalho. Ah, entendi. Isso pode ser uma porta de realização, sim, para eu abrir portas para trabalhos maiores. Exatamente. Claro. Agora o livre-arbítrio. Ah lá. Cada um faz o que quer. É? Só que sempre existe um anjo, um mentor de luz, um Exu, uma pombogira, um caboclo, por trás disso que influencia, meu velho, não vai por aqui hoje. Aqui, ó, tá essa linha aqui, ó. É. Tá essa linha aqui a ser seguida. Ah, vamos ver aí. Tá no seu destino. Mostra essa linha de novo, por gentileza. Essa linha que tá no seu destino. Isso, isso, tô vendo. Você tem a opção de, se você escolher, vir pra cá. Ah, lá. Aí, aqui está seu propósito, ali na frente. É. Nessa virada aqui, meu velho, lá. Fodeu, aí você já vai pra cá e as linhas aqui, ó, se misturam. Ixi. Aí é onde você se perde. Nossa. Aí é onde você se perde. Claro. Ou seja, você tem livre-arbítrio, você pode fazer o que você quiser. Você faz o que quiser. É. A escolha é sua. Depois vem responsabilidade ali em cima. Se você plantar, você vai colher. Se você colher, plantar bons frutos, vai colher bons frutos. Uhum. Se você plantar tempestade, você vai colher tempestade. Nossa, claro. E nesse trabalho, eu acho que quanto mais Exu eu vou conhecendo, vocês se conhecem entre si no mundo astral, e daí, vendo a seriedade, vocês mesmo podem, às vezes, até indicar um irmão, um Exu, um companheiro Exu, que incorpora... numa casa de seriedade, né? Sim. Por isso o senhor fala disso. Mas eu vou dizer bem claro ao senhor, nem todo Exu é amigo meu. Não? Nem todos. Claro. Nem todos Exu. Vamos pôr assim. Pode ter aí um Exu sete facadas. Aí. Cada que eu gosto, sete facadas. É? Mas nem todo sete facadas é meu amigo. Claro. Nem todo sete facadas, se tiver uma outra casa ou uma outra pessoa que vai trabalhar na linha de sete facadas fazer um mal a meu filho, será que ele vai aliviar? Aí eu tô dizendo, vai de espírito para espírito. Existe guerra entre falanges? Sim. Sim? Ô, o senhor velho, nem parou para pensar. Pra caralho. Isso aí pra caralho. Como é que é isso? É guerra. Meu velho, vou dizer ao senhor. Ah lá. Eu sou da falange sete caveira aqui, sete caveira e tal. Ah lá. O que que cria o ódio? O sucesso? É, isso que está acontecendo aqui hoje, muito povo vai ver, vai, e vai dizer assim, por que tu caba e por que deu não? Tudo é um porquê. Não. Sabe quanto tempo eu demorei para ganhar esse trono aqui? 9 anos. Nossa. E eu fico querendo me dar, nunca deu certo. Porque tu tem que esperar a hora certa de você conquistar. Uhum. Aí onde cria a guerra? Um bom dia que não foi do bom dia do agrado, já acha que tá achando que tá melhor ou que tá isso, aquilo, outro. É. E não existe isso. Não existe, ela. Claro. O que o senhor falou, a inveja também. O mesmo plano que vocês vivem, meu velho. É. O nosso não é muito diferente. Não, né? É. Claro. Não é muito diferente. E aí, no mundo espiritual, vocês estão com o emocional à flor da pele e não dá para esconder um do outro que sente. Novamente eu vou dizer de mim. Ah, como eu sou Exu Consulta, ah, muito do emocional do povo, das pessoas, eu pego. E aí é onde muitas vezes me atrapalha em algumas coisas. Porque eu podia dizer aqui, como o senhor perguntou no começo, o povo tem mania de achar que o Exu é imbatível. Aí eu posso, novamente eu digo, aquele que tudo sabe na terra ainda não pisou. É. Primeiramente, que o povo tem que entender, que eu só estou aqui porque o cabo lá de cima permitiu. Certo. Não tem outro motivo. Ou seja, quem vê a gente conversando nesse trabalho e dizer assim, por que que foi lá com ele e não veio comigo? Sim. Claro. Às vezes a pessoa até vai, mas vai chegar a hora dela, né? Se não chegar... No seu tempo. Se não chegar, porque não foi da vontade de Deus. O tempo é rir pra quem sabe esperar. Certo. Como é que foi essa sua espera de 3 anos? Vou dizer pro senhor, meu velho, no começo fiquei ansioso. Ficou? Como é que, quem que chegou com o senhor com essa informação? Eu cheguei e falei, vai acontecer do cabo a chegar aqui, uhum, de distante. Certo. De outro estado, de outra cidade, para vir falar comigo. Claro. Só que é o que eu costumo dizer aqui, o que o espírito fala, não se prova. O que prova é o tempo. Não, claro. Eu posso dizer aqui um monte de coisa pro senhor. É. O senhor vai ter sua fé, vai acreditar mais. O que vai te provar isso? O tempo. Somente o tempo. Certo. O tempo, seu esforço e você ir atrás. Uhum. E assim, foi alguém da equipe desse trabalho que foi falar com o senhor, olha, o senhor pode, por gentileza, vir e dar do seu conhecimento? Como é que foi isso? Não foi. Não. É foi uma coisa que aconteceu. Uma sensação que o senhor tem. Sim. Claro. É um saber. Isso. É igual eu costumo dizer. Ah. Tem Exu que consegue ver aqui 10 anos à frente. Olha. Eu tô aqui nos 4 anos, estourado 5. Sim. Estourado 5 anos que eu consigo ver alguma caminhada. Uhum. Eu consigo ver alguma caminhada. Fora isso, claro, tive algumas conquistas que meu filho na vida dele falou, mas isso aí não vai acontecer. Olha. O senhor fala algumas previsões, né? Isso. O senhor passou e ele falou, não, isso aí não vai acontecer, não. Vai ser difícil. Tá certo. E aí o senhor falou um pouco do seu filho. O dirigente espiritual de um terreiro é sempre o espírito de maior elevação entre os presentes? Sim. O zelador da casa sempre é o maioral. Mas ele tem assim, uma elevação por mérito ao cargo alcançado. Por mérito, por tempo. Certo. Então todos devem respeitar ele. Respeitar, né? Respeitar. E isso é uma coisa que em muita casa falta. Falta isso. Falta de vergonha na cara e respeitar os mais velhos. Respeitar os mais velhos. Por quê? Pra mim chegar aqui hoje, é, de sentar num trono, já sentei no chão, já sentei no aporti, uhum, já bebi pinga, Vila Velha, que eu não me esqueço. Nossa. Que é uma passagem que eu quero lembrar aqui também. Meu filho ficou desempregado um tempo aí, meu velho. Uhum. E eu vou dizer, hoje, graças às forças maiores, eu tô fumando aqui um choro de qualidade, bebendo uma bebida de qualidade. É, realmente. Mas não esqueço do meu tempo de baianinho, não desrespeitando o baianinho. Certo. E nem da Vila Velha, a cachaça. Que na época meu filho gastava 2 cruzeiros pra dar consulta. Que era uma garrafa de pinga de R$1,50. É. E 50 centavos do baianinho. Uhum. E às vezes tinha que vender latinha pra poder comprar o charuto. Então, é que eu digo hoje. Ninguém nasce por cima de nada. Tudo é um aprendizado. Uhum. Tudo é um aprendizado, tudo é uma questão de tempo para evoluir. Certo. E se você não pegar o bom, se você não pegar o ruim, você nunca vai chegar no bom. Oi. Tem que roer o osso para os dentes ficarem afiados, para quando chegar a carne saber comer. Tá entendendo? É uma boa lição essa, hein? Roer o osso para os dentes ficarem afiados. Quando chegar a carne, não vai dar problema, não vai cair dente, não vai cair nada. Já tá preparado. Tá forte ali, né? Nossa. E por que que o senhor fica com o pé mais levantado do que o outro? Isso aqui, meu velho, tá do trono. Depende da altura, tem hora que incomoda, tem hora que levanta. Mas meu pé tá firme e forte. O senhor, assim, é bem simples, né? Não fica inventando coisa onde não existe, né? Não, meu velho, é que eu tô dizendo, pavão aqui não existe. Pavão? Quando o pavão quer dar um trinco na fêmea, o que que ele começa? Abre as asas lá. Oh. Não é? Pra mostrar que as penas dele mais floridas. Eu não, eu sou o que eu sou. Por que do banquinho? Pra pôr minha bebida. É, pra pôr minha bebida, o do trono pra mim sentar. É. Que é o trono mais confortável, mais bonito. Eu gosto de coisas boas como vocês também gostam. Claro, claro. É igual eu perguntei um dia pro seu Tatá, por que que o senhor entra assim no... Ele falou, porque faz mais sentido pra mim. Exatamente. É coisa simples, só que a pessoa... Aí que eu tô dizendo que eu deixo meu pau de cisco. É quando o médium novo chega aí um mês E fala que teve aquele sonho, igual chegou uma dona aqui, olha só a merda que ela falou. Ô, meu pai. Falou que ela tinha, foi a, ela tinha capacidade de ir num grau lá. Num grau. E falar lá com os defuntos lá, e é o seguinte, vou resgatar a alma. Eu falei, mas você é quem? É o Messias? Mentirosa. Que isso? Mentirosa, vem mentir na minha cara. Eu tô dizendo aqui, tem mentiras que eu escuto, meu velho, isso aqui eu escuto, não vou desfazer. Mas é mentira. É mentira. Nossa. Tem muito médium, meu velho, muito médium, fala, que acha que sabe tudo. Ixi. Que sabe tudo. Aí é onde enfraquece a nossa religião, enfraquece o espiritismo. Enfraquece ela. Se você não sabe uma pergunta, o mais simples, eu não sei. Não é. Eu, velho, tô com um problema assim, assado no meu serviço. O que, que eu acho que deve fazer? Eu não sei. É, ué. Qual a vergonha nisso? Nenhuma. Nossa, as pessoas têm vergonha de dizer que não sabe. Eu tô dizendo o Exu. Ah. Que no caso, o médium novo que passa na frente do o médium consciente. Tá lá. Passa na frente e fala as maiores besteiras. E passa na frente? Existe muito disso, meu Deus. Existe. Igual eu disse aqui a um cabra uma vez. Fala. O senhor, tal é isso, aquilo, tá firme. O Exu. Se um dia chegar aqui a mulher do seu filho falar que tá traindo ele, você vai deixar na cabeça dele? Eu não sei dizer. Fala. Se disse a você, você não tem que dizer porra nenhuma. Porque numa dessa tem que ter a consciência de ver. Se eu falar isso pro meu filho, ele vai lá, vai matar a mulher, vai preso. É. E quem vai se foder sou eu. Sim. Já pensar lá na frente, né? Que pode surgir da sua ação. Nem tudo que o Exu sabe, ele tem que dizer. Aí passa na frente porque o Exu sabe. Daí ele ficou sabendo pela mediunidade. Daí ele passou na frente e foi falar. Foi falar. Aí o que aconteceu? O cara foi lá, matou a mulher, destruiu a família. Ixi. E aí? Onde que tá a merda? É daí... Certo. Claro. E a capa que o senhor tá carregando, o senhor teve que conquistar também? Não, a capa já é de eu já usava em vida. Entendi. Não foi conquistado. O que eu tô trajado aqui já era meu. Em vida? Em vida, vida eu já usava. Em vida, quando eu era capitão do mato, eu usava capa. Ah, usava capa. Eu usava capa, por causa da chuva do tempo. Certo. Eu trabalhei muito na época dos minérios, lá de Minas Gerais. Nossa. Certo, entendi. Na época do assunto do garimpar. Uhum. Trabalhei muito nessa banda aí. Trabalhou? Trabalhava assim, né, meu velho? Uhum. E a gente fazia algumas coisas lá pra ter sucesso. E o senhor, assim, qual linhagem de Exu com a qual o senhor mais se simpatiza? Sete Catatumbas. Por quê? Ele é meu mestre. Seu mestre? Sim. Como é que é um Exu ser mestre do outro? Um caba sábio, um caba mais velho. Porque, assim, do tempo que eu tive como espírito, quando eu encarnei, falando merda, quando eu incorporei no meu filho... Quando eu incorporei meu filho, na casa tem um zelador, uma zeladora, o que cuida, o que ensina o Exu a forma que a banda, a forma que a casa toca, que a casa anda. O guia-chefe da esquerda. Isso, o guia-chefe da esquerda. Uhum. E meu mestre Sete Catatumbas. Ah. Foi o cabra que me ensinou, mesmo que ele é um cabra tal, rígido, eu sou diferente dele, mas a gente tem os nossos assuntos. Mas é um cabra que eu tiro meu chapéu, se eu tivesse, mas tiro meu gol, prendo sete catatumbas. Nossa. E seu sete encruzilhada. Uhum. Nossa, o senhor realmente tem respeito por eles, né? Sim. Porque, meu velho, o que está acontecendo aqui hoje, se não fosse o ensinamento que eu tive perante a eles, o que eu ia ser aqui? Porra nenhuma. Uhum. Quem é Sete Caveiras? É. Espírito aí tal que. Mas eu sou o que eu sou, ensinamento de Sete Catatumbas. Nossa. Qual que é a maior missão que o Exu pode receber? E quem que ele acha a pessoa que ele considera mais respeitável de receber esses desígnios? Ou seja, O senhor, qual foi a missão, vamos começar, que o senhor fez até hoje, que foi a maior, assim, que passaram para o senhor fazer? O meu maior, minha maior missão que eu conquistei hoje foi um caso aqui na minha casa, que foi uma mulher que tinha um problema de saúde no útero, um assunto delicado, que foi foda pra caralho, a dona achou que tal não ia engravidar, que isso, aquilo outro. E eu disse a ela, meu sonho, como espírito e o caralho, é te ver de barriga. A dona tá até aí presente hoje, e hoje ela tá grávida e tá pra nascer daqui uns tempos. Nossa. E o médico disse que tava condenado. Falou que o assunto não ia ter jeito, que não ia nascer, que não existia, que tal, que o negócio era adotar. Então essa pra mim hoje foi minha maior, uma das minhas maiores conquistas. Nossa. Pra quem acompanhou do começo, a minha, meus trabalhos em cima disso, foi minha maior conquista. Dar uma vida. Ajudar a dar uma vida. Certo. E quem, por exemplo, às vezes vê o seu Sete Caveiras, que tipo de problema o senhor pode resolver para as pessoas que elas podem ter hoje em dia? Olha, meu velho, o que eu posso resolver hoje é dar um conselho para um bom entendedor. Olha. É isso que eu posso fazer. Porque não adianta eu fazer aqui, ó, vamos tirar ebó, vamos matar boiada, vamos matar galinha, matar porco, matar isso, aquilo, outro, se a pessoa não confia no que ele está conversando. Então o que eu posso dizer? Meu maior conselho que eu posso fazer para ajudar é que a pessoa confie em mim. Confiar em mim eu posso fazer muita coisa. Olha. Claro. Ou seja, se tem problema e é justo que ela tenha a solução daquilo, está dentro da lei, o senhor tem poder para resolver. Sim. Claro. Tem o poder de resolver e o poder de tentar preparar a pessoa para guardar a melhor hora de chegar a ela. Uhum. Que é onde que eu digo. A fé. A fé. Claro. Claro. Então, Exu não faz o que quer a hora que quer. Eu não. Quem acha isso? É o que eu disse. Eu disse pro senhor. Zombeteiro, Egum. Existe demônios, existe capetas, que já é uma outra linhagem de espírito, já é outra caminhada. Uhum. Mas é o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo de mim. Tudo tem um porquê. Não adianta eu te dar aqui ouro e prata para você se perder tudo e morrer no outro dia. Uhum. É melhor você aprender durante um período a não ter nada e quando você usufrui do pouco, você sabe utilizar. Certo. Entre vocês, espíritos, existe agrado, presentes? Sim, eu gosto de coisa boa, meu velho. Se você quiser me trazer um presente, eu agradeço. Mas vamos dizer assim, entre vocês, espíritos. Sim, entendi sua pergunta agora. É. Sim. Existe. Bom, eu faço um... Eu ganho um... Uma que dá com farofa, com tal de dendê, com coração, com moela, com fígado, uma garrafa de pinga, tem 7 moedas de ouro. Na hora que chegar na porta do cemitério, eu vou dividir com meus camaradas. Vai dividir? Sim. Ó, isso aqui é pra você, tô agradando ele. E no ponto tá aqui, vamos ter uma festança minha. E eu ganho uma caixa de charuto que ainda não fumei, que meu filho tá na pendência. Aquele que tem um caba que fuma lá. Aquele caba da barbicha lá, qual é o nome dele lá, ó, lá do outro país, de Cuba? Fidel Castro. Esse cabra aí. É. Um charuto lá que ele fuma lá, o tal do... Que eu não sei me recordar o nome Cubano. Agora. Cubano. Tem um nome certo disso aí. Ah, não conheço. Mas pra você entender. Aham. Se eu ganhei um assunto, um propósito tal, de uma... Trabalhou todo mundo junto, eu vou dar um cubano desse pra cada um. Olha. Aí eu tô dizendo, existe um presente. Eu ganhei um copo, eu tenho outro. Gostei do copo, meu velho, daqui um copo pro senhor. Só que tem gente que não gosta de ganhar copo, porque o copo a gente traz muito segredo no nosso copo. Sim. Por isso cada um tem que ter o seu. É. Tem muito segredo aqui, ó. Tem muita coisa que a gente trabalha em cima disso. Olha. Cada um tem que ter o seu. Entendi. Seu morcego não toma nada no copo, porque ele diz que um feitiço feito no copo ninguém quebra. No vidro. Você entendeu? É isso mesmo? senhor tem também? Tem muitos mistérios. É. Muitos mistérios. Muitos mistérios. Que cada Exu traz seu mistério. Ah. Eu trago o meu. É. Cada Exu tem sua essência. Tem seu mistério. Se alguém vai visitar uma casa, o Exu oferece um pouco da bebida dele no copo dele, a pessoa deve tomar? Nem sempre. Nem sempre. Nem Mas sempre, se porque não... já pensou uma macumba lá, 200 Exu lá incorporado. Uhum. Aí, tô. O cara sai de lá cambaleando e fala que foi carrego. É, mas não foi carrego, foi porque você bebeu, caralho. Eu fui na macumba lá, peguei um carrego, mas por quê? Tinha 200 Exu, dos 200 Exu eu bebi um golinho. Nossa. Aí o povo vai dizer, foi cair, isso não existe. É. Você não é obrigado a beber cachaça de Exu nenhum. Não. Mas se não é você uma se identificar, não é desfeita. Não é. Eu já me dei a goa aqui, é. Agradeço, mas eu tô tranquilo. Uhum. Mas bebeu do outro, eu bebi do outro porque tava na hora de beber e eu tô tranquilo. Uhum. Não preciso beber mais. Não. Não precisa. Não é desmerecer. Tem entidade que não entende, mas não é desmerecer. Um rapaz foi num terreiro, um evento que aconteceu. O Exu disse que o Exu falou pra ele, olha, bebe aqui nessa bebida. E ele disse que o Exu colocou um feitiço, uma magia na bebida. E falou assim, vamos ver se tem fé, se você tem fé nas suas entidades. Se você não tiver, você vai beber e você vai cair. E aí o cara caiu? Daí o cara falou assim, eu não vou beber. Daí não bebeu. Tá, mas aí será que ele não tem fé ou ele ficou com medo? É, os dois. Entendeu? É. Seu filho, o senhor conhece seu filho? Seu filho bebia? Beberia no lugar dele? Meu filho que é manguaceiro, meu. Lógico, essa porra que eu vou tomar é tudo. Não, mas ele diz assim por causa do medo do feitiço. Não tem que ter medo, tem que ter respeito. Ah lá. É isso que eu queria chegar. Quem tem medo de feitiço, medo de Exu, não sai de casa. É. Você tem medo de Exu, medo de feitiço, você não sai de casa. É, nossa. Porque o inimigo tá aí o tempo todo pra pegar. Claro. Ou seja, não tem nada que o senhor pode colocar no seu copo, que o senhor pode me dar, que pode acabar comigo? Sim, tem. Tem? Tem. Mas então é melhor não beber. Eu posso pegar energia, não vou revelar feitiço. Claro. Mas eu posso fazer algumas coisas pra te influenciar numa maldade. É, entendi. É diferente. Claro. O cara já tem propensidade a olhar pra uma sainha mais curta. O senhor faz um negócio ali, ele não aguenta. Igual que acontece em um terreiro, meu velho. As pombogiras, sabe que a pombogira é terrível. É terrível. Aí chega lá, o cabo lá, tal, na assistência, e começa a tomar um negócio, aí a pombogira brinca. Aí o cabo já acha que a pombogira tá cantando ele. Aí ele vai lá, mete a mão no periquito da pombogira. Nossa. Aí onde tá a merda? Por quê? Aí se não põe pra fora na hora, tem que chegar na hora do cabo e conversar. Se não tiver conversa, ele tem que fazer outro jeito. Um jeito mais... Sim. Tudo na bola de meia. Na quê? Na bola de meia. Que é isso? Por baixo dos panos, aquele assunto de tal, que ninguém sabe de nada. Se for a necessidade, você não vai falar na hora. Irmão. Para o couro. E é o seguinte, seu safado, sem vergonha, sai da minha casa. Porque aqui não é cabaré, não. Não confunda pombogira com puto. Nossa. Mas assim, o que o filho traz pra casa que... às vezes se torna um incômodo pro Exu. Você diz de visita? Não, do médium mesmo não ser disciplinado, alguma coisa nesse sentido. O que que traz? É. Ah, entendi. Traz carreiro, traz aborrecimento, traz quisila na gira, traz tudo que não presta. Não presta? Isso. Um mau pensamento da hora que você entra na gira atrapalha tudo. Atrapalha tudo. Por isso que eu costumo dizer, você tá com um problema, passou do portão para dentro, deixa o problema lá fora. Se você quiser, na hora de ir embora, abraçar e levar para casa, você leva. Fora isso, esquece ele. Nossa. Claro. O senhor já teve filho que o senhor teve que falar duro com ele, senão... Meu velho. Eu quase taquei fogo numa capa aqui, que eu mesmo tinha dado ao cabra. Que é isso? Tô dizendo. Por quê? O cabra não tem respeito. O que é não ter respeito? Não ter respeito é não saber a hora de falar e a hora de ouvir. E se eu tô falando é porque eu quero o seu bem. E se eu quero o seu bem é porque eu gosto de você. sentido. Numa outra casa que eu fui, o Exu também ficava cuspindo. Daí eu falei assim, muita gente pode achar isso deselegante. Ele falou assim, eu não tô nem aí com o que os outros vão achar. E ele explicou que isso é uma forma também de desintoxicar um pouco daquilo que o cigarro pode causar para a pessoa, ficar engolindo aquela saliva. Como que o senhor... Por que, que o senhor faz isso? Enche o saco. O assunto do charuto aqui na boca e tem que cuspir. Fazer, como é que é o começo que o senhor falou? Enche o saco. Enche eu tô fumando aqui. A fumaça. Claro. Fica aquele gosto, por mais que tal meu filho, tal, esse por outro. Uhum. Tem gosto pra tirar essa essência que fica em excesso. Certo. Claro. Outro Exu já deu... Só aproveitando aqui, agora o povo que falou isso aí quer dizer deselegante. É ela. Ela falou que é deselegante, então manda lá ir pra missa. Vai lá, comer hóstia. É, ué. É deselegante. É. Mas diz que... alguma pessoa já me disse assim, nessa minha jornada, que às vezes muita pessoa que critica a Umbanda é a primeira que vai procurar Exu. Já veio algum evangélico procurar o senhor? Sim. Católico? E cabelão, saia, nossa. Bíblia. A Bíblia deixou na bolsa. Uhum. Mas o que mais tem, meu velho? É? O que acontece muito hoje, uhum, é o povo se esconder atrás da Bíblia. Nossa. Se esconder atrás da Bíblia. E isso é uma coisa que eu estou dizendo. A mesma força que os cabas têm na igreja, a gente tem aqui, de forma diferente. Uhum. Só que para eles nós somos incômodos, somos encosto. Isso não existe. Não existe. Eu não sou encosto. É, ué. Eu não sou o diabo que está aqui para matar, roubar e destruir. Uhum. O que a pessoa a maioria das vezes faz? É. Enche o cu de pinga, é, usa a droga, nossa, cata a puta, isso aquilo outro. Aí fala, minha vida está uma desgraça. Isso aí é culpa do Exu. É, pô, mas você que foi lá, caralho. E a culpa é minha. É, e aí? Aí é foda. Aí é foda. Aí é foda, meu velho. Uhum. É o que eu tô dizendo. Eu não tenho nada a ver com algumas desgraças que as pessoas passam. Como Exu, né? Sim. Ah, você procurou, você plantou, você vai colher. Tá certo. Faz sentido. É igual eu tava dizendo aqui outro dia. Uhum. O povo veio aqui, ó. A Matuma tocando aí de tal, terça-feira, cada 15 dias. Aham. Uhum. O povo avalia os quatro rodas lá fora. O cara tá com quatro rodas bacana, tem um outro bacana, é, o outro bacaninha. Caralho, mas eu tô aqui numa situação faz tempo e não tô conseguindo arrumar. Vou lá. E não vem pela fé. Não. Ele vem pelo que os outros tá mostrando a ele. Nossa. É isso que acontece. E quando os vizinhos começam a falar, o pessoal da outra religião, olha esse pai de santo montado no carrão e tudo. O senhor... Fez pacto com o diabo. É. Primeira coisa que disse foi feito um pacto. É, e aí? Você viu o caba adorador do diabo lá. Isso. É isso que foi feito. Você não viu o caba acordou cedo pra trabalhar. É. Você tá entendendo? Sim. É isso que o povo diz. Mas o senhor, qual o nome do camunhão lá que o senhor fez o assunto? Pra mim poder chegar lá. Ixi. Você tá entendendo? Meu velho, vou dizer uma coisa aqui, uma questão aqui que tá me incomodando. Vai lá, fofa. Vou dizer aqui do lado do evangélico. É, nada contra o evangelho. Respeito, outro, né? Respeito os evangélicos. É. Respeito. Tem uma força medonha. Ixi. Gosto, bonito, usado, tal. O Espírito Santo, caralho, bonito pra caralho. Só que é o seguinte. Uhum. Acaba lá. Matou, estrupou. Roubou, matou a mãe, matou o pai. Aí, foi lá banhado nas águas. Oh, meu pai. Banhou nas águas. Aí vem um cara que roubou um pote de manteiga na padaria. É. Você não presta. É. Oh, que merda é essa? E o que você fez? Uhum. E o que você fez foi por causa do seu Exu, que ele é o diabo. Nossa. Meu velho, não tem essa. Uhum. O que acontece é muita merda, que as pessoas são fracas e querem se esconder atrás de coisas que não merecem. Quer falar de um assunto que não conhece. Uhum. Quer criticar um assunto que não conhece. Claro. E o senhor, então, quando a pessoa chega aqui, o senhor já, o Exu já até já sabe, né? Dizendo assim, olha, você fez um puta monte de besteira criticando o outro uma besteirinha dessa. Em vez de dizer que depois que foi encosto. É, encosto. É, encosto, que a gente é encosto. Ah, entendi. Claro. Perante aos outros, né? É. Aí vem dizer assim, eu vivi 30 anos na macumba. Ixi. E agora eu sou a palavra, eu sou a paz, a luz e não sei o quê. Porra do caralho. Não é, não? Mentiroso. Tá dando de louco. Tá falando merda pra criar um assunto que por trás daquilo lá tem um qualquer. Nossa. Tem um qualquer. Meu velho, depois que inventaram, qual era a forma de dinheiro uns tempos atrás? Búzios. Não, como que se ganhava? O que, que era? Base de troca? É. E depois, com que, o que, que era o dinheiro? É. Na época, na época de Roma? A moeda. O sal. O sal. Quilinho de sal era o dinheiro. É, isso. Eu dou um quilinho de sal, dois aglô, era o que valia. Uh-huh. Se eu dar um quilo de sal pro senhor, o senhor dá esses assuntos aí pra mim? Não, não, senhor. Você tá entendendo? Como que é? Como que se tudo se transforma? Os tempos mudaram. Os tempos mudaram e a gente tem que se adaptar. Uhum. É, claro. E aí, certo. Então aí a pessoa vem procurar o senhor, não importa a religião, o senhor tá de braço aberto para ajudar. Em braço aberto e roladura, para receber todo mundo. Desde que venha num bom propósito. Olha. Claro. E daí sai o falo, ele representa tem muito Exu que é representado pelo falo. E isso significa a vida, né? De certa forma. Eu não entendi o que esse negócio de falo aí. Um bastão assim com aparência de pênis. Ah, entendi. Entendi. Entendi. É. Entendi. É que eu não sei o nome certo. O que, que eu costumo dizer? Uhum. O Exu é dono do sexo. Fala. O que, que representa? Uhum. O pênis, fertilidade. Fala. Coisas, progresso, saúde. Você está podendo reproduzir. Sim. Bons frutos. Sim. É isso que eu tenho que dizer. Claro. Claro, faz sentido. Eu quero perguntar para o senhor agora. O que, que o senhor acha do homem incorporar a pombagira e se vestir e o que já surgiu disso, mas daqui a pouco o senhor pode, só se o senhor puder agora também passar uma mensagem final, se é que o senhor puder ficar para mais uma hora, senão o senhor já responde agora. Não, meu, eu fico aqui até o sol raiar. Então tá certo. Então daqui a pouco eu gostaria realmente que o senhor falasse. E eu vou dizer que a maior satisfação de todos os tempos. De todos os tempos? Sim. E depois também quero voltar naquela história que o senhor falou. E eu quero aprender mais sobre a evolução de Exu. Vai para caboclo, pode virar preto velho. Tem preto velho que vira no Exu. Quero falar também um pouco disso. Como tem preto velho? Tem toda a linha, trabalha na esquerda. Olha lá. Tem boiadeiro, trabalha na esquerda. Preto velho, trabalha na esquerda. Caboclo, trabalha só na esquerda. Ah, existe tudo isso. Oh, meu pai. Coisa que a gente não presta atenção em nenhum. Sim, você acha que o preto velho. Eu costumo dizer aqui. Ah. A pior surra que tem, preto velho, erê, caboclo. Ixi. Na minha opinião. Pior que Exu? Pior que Exu. Nossa. Porque o Exu toda hora tá ali já pra dar o pau. É? O preto velho não. Sempre na serenidade. É. Na hora que ele for pôr o pé, fodeu. Fodeu. É. Eles são donos de um conhecimento milenar. Sim. Claro. A única entidade que acaba meu filho é o preto velho. Seu é. Pai Benedito. Meu filho roda um pai Benedito. Pai Benedito? Pai Benedito. Pai Benedito de Aruanda? De Angola. De Angola. Oh. É o único que acalma. O senhor não acalma. Meu filho tiver, eu já sou mais. Ele que me acalma, na verdade. Preto velho tem que chegar a conversar com o meu velho, né? Por aí. Oh. Claro, claro. Nossa. Tá certo. Então passe a sua mensagem final para quem acompanhou a gente agora nesse segundo bloco, nesse segundo diálogo. E aí estima bastante a entidade que o senhor é, do Exu Sete Caveiras. Olha, meu velho, a coisa que eu tenho a dizer é agradecer os ensinamentos que eu tive e agradecer a casa de onde eu vim e os fundamentos que foram passados a mim. Só isso. Larexu. Quando a gente fala assim no primeiro bloco, o senhor fez um gesto com a mão.